o cemitério do castelo de If. Edmund estava de joelhos rezando pela alma do amigo morto quando subitamente se lembrou das palavras do diretor. Sua sepultura será o mar. À meia-noite providenciem o sepultamento. Um raio trespassou seu cérebro. Trêmulo de ansiedade e pavor, voltou para sua cela e, depois de cerrar a abertura do túnel, atirou-se no catre e ficou um longo tempo num estado de espírito próximo da loucura. Meu Deus, dai-me forças para fazer o que estou pensando. Sei que isso ultrapassa os limites da sanidade, mas quero, preciso fazê-lo. Até o anoitecer, quando os guardas chegaram com sua comida e o saco onde enfiariam o corpo do abade, Edmund sentiu o coração oprimido, como se em seu peito houvesse um grande peso de ferro. O medo apertava-lhe a garganta e secava-lhe a boca, provocando calafrios por todo o corpo. Uma hora antes da meia-noite, passou decidido para a cela do abade. Rompeu as costuras do rústico saco de lona, retirou o corpo de seu amigo, arrastou-o até sua cela e deitou-o em sua própria cama, cobrindo-o com seu esfarrapado cobertor. Depois, munido de uma grossa agulha e uma faca feita pelo abade morto com pedaços de panelas, enfiou-se dentro do saco e costurou bem a abertura até não passar nem sequer um facho de luz. Assustado e apreensivo, aguardou o fatídico momento em que seria tirado ao mar. Quando chegou a hora, Dante ouviu os passos dos guardas e sua coragem fugiu completamente. Teve ímpetos de desistir, mas o medo era tão grande que paralisou seus músculos. Dois guardas jogaram o corpo sobre uma maca e carregaram-na, enquanto um terceiro iluminava o caminho com uma tocha. Assim marcharam na direção das muralhas. Logo, Edmund pôde ouvir o embate das ondas contra as rochas. Uma corda foi amarrada aos seus pés. É melhor amarrar um peso para que afunde logo, disse uma voz ofegante, enquanto completava os nós em torno de seus tornozelos. Dois homens agarraram o corpo, um pelos pés, o outro pelos ombros. O terceiro segurava o peso. Enquanto balançavam o corpo sobre o abismo, um deles comentou: Para um velho, está bem pesado o nosso abade. Deve ter engolido seu tesouro, comentou o outro, e os três soltaram estrondosas gargalhadas. Um, dois, três! E Edmund sentiu que flutuava no espaço. Parecia nunca chegar ao fim. O terror quase fez explodir seu coração durante a queda, até sentir o impacto de seu corpo contra a água. O saco mergulhou rapidamente no mar gelado. Edmund sabia que morreria se não se livrasse daquele peso nos pés e do saco que envolvia seu corpo. Golpeou furiosamente as costuras do saco com a faca até conseguir tirar metade do corpo para fora, enquanto o peso o levava cada vez mais para o fundo. Com muito esforço, livrou-se do peso e depois bracejou vigorosamente até chegar à superfície. Seu peito estava dolorido e um acesso de tosse sacudiu seu corpo enquanto se libertava completamente daquela mortalha. Olhando para o castelo no alto, Edmund ainda pôde vislumbrar as silhuetas dos guardas que se movimentavam pela muralha. Mergulhou outra vez, procurando sempre afastar-se da arrebentação. Estava escuro, a água era gelada, mas Edmund respirava em grandes sorvos o ar da liberdade recém-conquistada. Vou nadar sempre no sentido contrário ao da ilha, pensou. Não sei aonde chegarei, mas tenho certeza de que logo estarei longe desse inferno. Por mais 2 horas nadou metodicamente. Era um ótimo nadador e ainda conservava o vigor da juventude. Entretanto, o mar bravio, o frio e o cansaço começaram a entorpecer-lhe os músculos. Edmund sentiu que seria inútil continuar. Morreria ali mesmo, mas em liberdade. A imagem do abade surgiu então em sua memória, como se ordenasse que continuasse lutando pela vida. Depois de mais de 1 hora, já sem forças, boiando para descansar por alguns minutos, vislumbrou no meio da neblina uma massa que se erguia quase diante de seus olhos. Com mais algumas braçadas, chegou até a areia e arrastou-se para um lugar seguro entre as rochas. Ali cochilou por alguns momentos. Depois caminhou um pouco e reconheceu o lugar onde estava. Era a ilha de Tibulen, não muito distante da ilha prisão. Edmund agradeceu aos céus pela boa sorte e, diante de uma tempestade que se avizinhava, procurou um lugar onde pudesse se abrigar. Por uma reentrância do terreno, pôde ver ao longe um navio com as velas rasgadas e o mastro principal caído, lutando desesperadamente contra a fúria do mar.